Íntima fração. Sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Íntima fração. Um programa de Francisco Amaral, na Radar. Domingo, meia-noite, quarta, 23. E assim se começa. Nada para dizer. Um vazio absoluto e o medo quando não entendemos a raiz das coisas. A música parece não conseguir vencer as perplexidades. Os sons são ecos de décadas, em estúdios, corredores, recantos. Um som pode sempre salvar. O som único da única voz. Thank you.